aterrissando no Interlagos. Acabou de decolar de Veracruz o Charlie Alpha Tango. Em ascensão para o 1500 também nos corredores, isto no Salvador. Ok, mantém 500 pés então, Charlie Alpha Tango. Índia November Alpha, a intenção é toque e arremetida em Veracruz? Um minuto, cópia o Índia November Alpha. Sente, um minutinho, ok? Salvador, Azul 4, 1-1-8, está no portão 8 para pushback acionamento. O Azul 4-1-1-8 está livre, é portax. Livre, pushback acionamento, 4-1-1-8. Pronto, cópia, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, voo local, Salvador, Salvador, toca remedir em Valença, 1000 pés, decolagem da 1-7, primeira curva à direita, corredor axé. Aciona 0-1-1-7 no transponder, o controle em 1-9-8, Índia November Alpha. Confirme. Cotejamento correto, 02 a bordo, confirmando, pátio 4. Para acionamento táxi à torre, 386, bom voo. November Alpha, 3 acionamento é posto por táxi. Salvador, boa tarde, Oxané 6314. Confirmando, Oxané 6314, Petrolina, 340. Afirmativo, 340, Petrolina, pronta cópia. Afirmativo, Oxané 6314, Salvador, Petrolina, 340, nível, rota Upper Zulu, 20. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída, Momo, transição, Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. 5547, 1098 é o controle, 6314 da Oxané. Pesado Petrolina, 340, decola da 10, primeira curva esquerda. Momo Flock a saída, intercepta up, Zulu 20, 5547, o transponder, confirma só a frequência do controle, por favor. 1-1-9-8. 1-1-9-8, Oxané 6314. Afirmativo, é após quando pronto para acionamento push. Portaria, obrigado, 6314. Ex-Lu November, a intenção é Muro de São Paulo. Radigou 1075. 1075, boa tarde. Autorizado pouso, pistão 10, vento 1 centena 1629, ajuste 10, 10, 1075. Autorizado pouso, pistão 0, 10, 10, gol 1075. Afirma. Correto, PLB? 02 a bordo, ciente. Após a decolagem, solicita o controle, ok? Se possível, ele irá liberar direto o morro. O Exo November, SEMA agora atua em 108.6 para acionamento, bom voo. Pro táxi azul 4118, nós temos 116 a bordo. Autonomia 3 horas e 5, Altena Galeão. Ok, Fiat. Ok. Galeão, confirme o PLB? 116, 1-1-6. 1-1-6, autonomia 4-5, confirmando. 3-25. 0-3-2-5, Fiat. O Azul 4-1-6 tem livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chama 2-108-6. O altímetro 1010, 1-0-1-0, bom voo. IBS, filete alfa, 586. Bom dia. É, bom domingo, 4168. Afirmativo, igualmente. 251-3325, obrigado. Só 3577, possível. Controle, vai atingir o 040, gol para o 925. Do 925, desce até 2.500 pés. Solicitude para livrar um tráfego 12 horas, 13 milhas no rumo nordeste, mantendo no 1.500. Autorizado, LS, porta estabilizada, ajuste 10-10. Ciente, 2.500. 10, tá autorizado ILS, gol 1925. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. É com o Zulu 9, Beber. Victor India Julie, confirmando o Cairu. Victor India Julie, Salvador Cairu, 1000 pés, decolagem da 17, primeira direita, axé, 0160, padrão no transponder, 198 ao controle. Julie. Afirmativo, operacionamento, táxi à toa, 886, bom voo. Fico do solo aos 10, livrar direito no 21, décima nove. À direita, 1219, gol 107. De 9 graus, condição de aliás decolar? Ok, ciente, reporte para quando tiver pronto para ingresso na pista. Boa tarde, desce para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste 1-0, reporte estabilizado no ILS 35, mensagem. Mandou o gol 1075, livrou nosso escuta. Gol 1075, boa tarde, livrou, chamou, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, ok? Alfa, Kilo, pátio 3, reforçará para o ingresso no pátio principal, gol 1075. Todo para 2925, 1010. Sente, gol 1925. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4118, ponto espera da ADS, pronto. Boa tarde, Azul 4118, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1 no 612 nós. Livre colagem da ADS, 4118. Controle ideal seria 040. Ok, 040, estão pelo nome da ordem. Autorizado, rotatório. Então, olha o gol 1925 estabilizado. Torre 118, 612. 1186, gol 1925. Gol 1925. Manda 925, boa tarde. Complete aproximação, guarde formação de pista livre, o número 1 para pouso, vento 1 acendendo no 612, ajuste no 0 no 0. Ciente, gol 1925. 19, autorizado a decolagem de pista no 7, vento 1 acendendo no 612. Torre Salvador, Alfa Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Charlie, Alfa Tango, senhor. Tá... Passou o Pituaçu, tá comprando o farol de Itapuã. Para pouso na... Na 1735, táxi para o pátio 5. É o Charlie, Alfa Tango. Presidente, Charlie, Alfa Tango, reporte sobre o farol de Itapuã. Confirma, senhor, sul do farol de Itapuã? Não, reportar sobre o farol de Itapuã. Reporte sobre o farol de Itapuã. Reportará. Tem condições de pousar direto para o pátio 5, senhor. Está visual a aeronave nacional, é o Charlie, Alfa Tango. Tá ok, então mantenha a separação visual com o tráfego que está passando o marcador externo 737 da Gol, passará a retaguarda do mesmo para prosseguir direto para o pátio e aportar no solo controlado. Entra uma centena no 612 a nossa, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango na retaguarda da aeronave da Gol, o Charlie Alfa Tango reportará no solo controlado. O Eco 1 November decola o 1-4, mantém a proa até 1000 pés. Após 1000 pés, curva à direita, aguarde transferência. 3.000 com 1.010, recebendo a bomba. 1.007. Da direita. Apoio 1.000 com a direita, na venda. 1.925, tem autorizado pouso pista no zero, vento 1.70 no 6.12, ajuste 1.0. Temos helicóptero que vai aproximar a sua direita, para o pátio, a sua retaguarda, sem interferir com esta aproximação. Ciente, autorizado pouso igual a 1.925. Autorizado 1.09, chamou o controle, senhor. Negativo, aguarde transferência. Ideal de descida. 37, voa bom, fi. Voa bom, fi. Desce até o 040. 8. 9, 8, manda bem. Obrigado, meu voo. Aeronave chamou com você? Boa tarde, azul 41 no 8. Boa tarde, sobe 360, saída da EL 41 no 8. 360 da EL 41 no 8. Papá Romeu, Tango Alfa, papá? November, decolado na sua escuta. Zulu November, 1000 pés, você porta no farol da barra. Autorizado o CT, senhor da presente, acendendo 025. Autorizado. November, grato. Que eu ainda não tenho o seu plano aqui não. Deve aparecer uns 20 minutos fora no máximo. A sua rota é... é Leda, Leda Bridge, Upsilu no meia? Controle, Upsilu Romeu 11, seja a próxima rotatória, visual Garoto. Foi 118.612, aqui o Romeu, senhor. Ok, grato. Saída será da El Leda, após Leda vai voar direto essa posição bridge, ok? Para interceptar o Upsilu no meia. Da El Leda é a saída. Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, reporte ao final de 2 milhas, cabo 017, para Maria Pistoleta. Ativo, a minha nova está reportada aí, ó. Está a decolagem no zero, assim que o plano aparecer, eu já adianto sua autorização, ok? É, chama uns 20 minutos fora daí que já deve ter o plano, se quiser adiantar logo a decolagem. Gol no 925, no solo 17, olha para a direita, 121, 219. A direita, 1219, gol no 925. E não, lembra alfa, autorizada a decolagem pista 17, vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Vente, decolagem autorizada ainda, não vai dar. Tarde, livrando, chamando solo, táxi via Foxtrot, Alfa, Kilo e Pátio 3. Reporte até a retaguarda do ATR da Trip que se encontra estacionado no Pátio 3. Cliente, Fox, Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará a retaguarda da... da OJ da Trip Gol 1925. Afirmativo. Olimpo 03, desce para o nível de voo 050, chegada Bonfi. 6321, não, Oceaner, câmbio. Oceaner, 6321. A intenção é Brasília no 320? São sempre as melhores, senhora. Gente, apenas confirmando, a aeronave é homologada para a rota RNAV? Ah, firmo. RNAV 5, não é isso? Exato. Gente, Oxené 6321 no Brasília, autorizado nível 320, via UP Zulu 17. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil de saída Gole, transição Ofito, 5552 no transponder, e o controle em 1.9.8, Oxené 6321. Afirmativa então, está autorizado 320 pela Upero Zulu 17. Curva da 10 à direita após a decolagem, Gole Ofito 5552198. Rotejamento correto, 05 portão, reporte quando pronto para acionamento e push, 6321 da Xaner. Assim fará, 6321 da Xaner, câmbio. Alô, Salvador, muito boa tarde, eu tô 3217 com a Serra para Confins 360. 3217 Serra, confere, pronto, cópia Confins 360. Ouvi agora. AN3217, Salvador Confins, autorizado nível 360. Decolagem da 10, pista em uso, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, pós Leda direto posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota UP Zulu 16. 5553 no transponder, 1098 ao controle, 1.9.8, AN3217. 3217, autorizado Confins. Nível 360, decola da 10, curva direita, perfil da saída da El, transição Leda, pós Leda, Bridge. E aí, foi preso Lula meio. Transponder 5513, controle 198. Apenas corrigindo o transponder, ok? É o 5553. 5553. 5553, gente. Correto, reporte quando pronto para acionamento push. Cortará. Voo no 925 em frente, continua o táxi. Seu portão é o 01, pole position. 01 no gol no 925. Que nome, Oscar? Sola 20, livre táxi à direita, parte 5, estacionando livre frequência. K37, voa posição pelo agora. PK37. Então pelo EPK 37. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 471, confirma a saída para São Paulo, é o Perzulu no meio. Da El Leda, inicialmente. Grato. a descida, apenas após livrar 2.500, o Epsilon November. Já está doido a descida. Então, a partir de agora, a frequência livre para condensação com os tráfegos locais. Valendo. Sou 4118, chama agora Recife no 251, alternando no 3325. 5-1, confirme, alterado. 1-3-3-2-5, azul 4-1-8. 3-3-2-5, obrigado, bom domingo. Bom domingo. Na final. Chama a torre 118.12.3567. Boa tarde, gol no 755-10.2000, autorizado ILS, ajuste 1011, no 0 no número. O FK37 está atingindo nível 040. Mantém. Tem FK37. Salvador, uma boa tarde, 3567, passando o zero, vai estar travado. No 395, autorizado, voa posição ITAP, desce até o 50. No 395, desce até o 50. Comando, por gentileza. Ocean 6321, posição 5, pushback, acionamento. Ocean 6321, está livre, 05 ao portão, report taxi. Portará. Uma centena no 629, ajuste 10, 1-1. Autorizado pouso na 10, 035-67. Torre, Vitor, está pronto, tá? Autorizado táxi, aposto para ingresso, pistão 7, Júlio. Papá Romeu Lima, Charlie, Juliette, prossegam. Sem problema, pode acionar aí que a gente vai informá-lo. Destino é Vera Cruz? Ok, frequência livre, coordenação de tráfego local de novembro. Até volta. O voo 1755 estabilizado no ILS. Corre agora 118.612, 1755. Lima. Vitor Lima de Juliette, autorizado ingresso de decolagem pista 17, vento 1, 10 graus, 14 passos de Juliette. Poste, está autorizado ingresso para decolagem, pista 17, 1, 10 graus, 14 passos de Juliette. Salvador. Boa tarde, ao voo 1755, estabilizado no ILS, passando o inferno, vai estar travado. 1755, boa tarde. Completa aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1,10 graus no 629, ajuste no 09. 1755, passa. 3567, falou os 29, olho grau direito no 21, desse mandado. 1219, 3567. Livrar a cauda, tá livre, seu pushback, posição remota, reporte táxi 6314, coordenação aqui de solo. Ok, após a liberação do Airbus da TAM, a nossa cauda tá livre, pushback 6314. Salvador, boa tarde, TAM 3567, liberou. TAM 3567, ingressa via Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio TAM 3567. TAM 35 no 7, visual com Airbus da Oceanaires dando push, adentrando no pátio 3. Afirmativo, 3217, está visual. Tem condições de taxar com na via Juliette com segurança? 10 graus, no meio do zelaço. 7. Adentrar no pátio 3, o trem, assim que liberado, está livre, via Juliette até o ponto de espera. Quando lá, pronto, 886.011 no altímetro. Afirmativo, aqui com segurança vai passar aqui no ponto de espera, vai chamar a torre 286, obrigado. Nada, bom voo. É o comandante Roga que está na Avianca. Confirme. Para o controle, confirme. Direita novo. 30, alterna Goiânia. 6321, Goiânia é o alternado. Confirme o restante dos dados, por gentileza. 114, 330. Afirmativo, 6321, táxi à direita, via Juliette, segue o Airbus da TAM como número 2. No ponto de espera, 286.011, agora no altímetro, no 091. À direita, segue o TAM, ponto de espera. 186321, boa tarde. TAM 3567, prossegue seu táxi em frente, posição 05, gate 05 no pátio principal. Gate 05, pátio principal, TAM 3567. Confirme o trago que chamou para autorização. Papatango, X-Ray, Charlie Fox. Papatango, X-Ray, Charlie Fox, confirmando o Bacacheri. Afirmo, senhor. Formação em curso é a Tango, pronto, cópio, 380. Afirmativo. Papatango X-Ray, Charlie Fox, Salvador Bacacheri, 380 é o nível autorizado, Upper Whisky 58 é a rota, até Confins, após direto Bravo Hotel Zulu, após Upper Whisky 13, Campinas, Campinas, Upper Alpha 310. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto Sagaz, onde intercepta a rota Upper Whisky 58. 5535 no transponder, 109.8 é o controle. Papatango Charlie, corrigindo, X-Ray Charlie Fox. Afirmativo, senhor, entendeu? Autorizado conforme 380 Macaxeri, sua meta é Upper Whisky 58, Confins, BHZ. Depois pela Upper Whisky 13, Campinas, após Upper Alpha 310. Decorre 10, curva direita, a perfil da El Leite, Sagaz, após 5535, transporte 1198 é o controle. Sente, confirme apenas o pátio que se encontra. Tomou na Aerostar, senhor. Se possível, decola o 07. Afirmativo, era isso que eu queria iria questionar. Então, decola o 07, a curva permanece à direita. Conteja apenas a saída que eu não consegui compreender, por gentileza. Dael. Dael Leda, após direto Sagaz, ok? Afirmativo, Dael Leda Sagaz. Afirmativo, já tem informação do POB? Estamos com 06. 0612 a bordo, sente. Para acionamento e táxi agora à toa, 186, bom voo. Bom trabalho, governo. O Chené 6314 para o táxi com 124 a bordo.